Bola na Rede. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos ao Bola na Rede. Chegámos ao sexto programa. Esta semana temos aqui uma novidade entre os nossos comentadores. É o Afonso Silva, que vem representar o Sporting. Olá, Afonso. Olá, boa tarde. Pronto, e como habitual temos cá o Tiago Martins a representar o Sporting do Benfica. Olá, Tiago. Outra novidade que tu continuas a ter é o facto de não conseguires falar para o microfone. Eu estou a falar para o microfone. Mas olá a todos. Olá a todos. Porque eu já me estou a preparar para dar aqui o microfone ao João Monteiro. Olá, João. Olá, boa gente. Benfica vai lavar na cabeça. Pronto, vamos então começar com a jornada. Pode sair o remate, pontapé! A jornada. Começamos então a jornada pelo Benfica 1, Portimonense 1. Tiago, um jogo complicado, como o resultado bem o identifica. O Portimonense adiantou-se no marcador com um gol do Ricardo Pessoa. E depois o vosso capitão lá fechou a honra e empatou o jogo. E isto contra uma equipa treinada pelo Carlos Azanha, Tiago. Deixa-me já refutar um bocado essa tua opinião sobre o jogo. Não foi um jogo complicado, foi um jogo que se fez complicado. O Portimonense mandou três bolas aos ferros. O comentário até não é meu, portanto... Pronto, continua. Como eu estava a dizer, não foi um jogo complicado, foi um jogo que se quis complicado, grande parte por causa do Jorge Jesus e das suas combinações loucas dentro de campo. Achas que ele deitou a toalha ao chão com aquela equipe? A ideia dele não era essa, claramente. Agora, ele quer encarar todas as competições em que estamos, nesta altura, com a mesma força. No entanto, acho que acabou por descurar esta, como é óbvio, porque... E deixa-me ver se eu não estou errado. Exato. Não há um único jogador que esteja lá constantemente, a não ser o Aimar, estás a ver? E o Aimar não tem estado nos últimos jogos. Ou seja, ele alterou em 11 jogadores, talvez 10. O que não deixa de ser fenomenal e espetacular para uma pessoa que gosta de futebol e que não viu o Benfica jogar no último fim de semana. O que foi giro. Portanto, não foi um jogo difícil. Foi um jogo que o Jorge Jesus acho que não quis ganhar. No entanto, não o posso culpar por estupidez, porque acho que ele não foi estúpido. Ele, de facto, tem jogadores constantemente cansados. Já não acreditas que é no título. O Salvio já não se consegue nas pernas, o Gaeta não se consegue nas pernas também. O Cardoso, então, eu nem comento. O Saviola tem estado também, já teve melhores dias. E, portanto, as coisas não estão fáceis para o nosso lado. Agora, assim também não. Quer dizer, o César Peixoto, vale a pena. Digo-te que foi dos melhores hits do Benfica. Também era difícil. Ele a jogar a médio, digo-te, foi dos melhores que o Benfica lá apresentou. Ele a média até nem safa muito mal, apesar de tudo. Mas pronto, para tu conseguires dizer isso é porque o resto foi medíocre. Foi abaixo de mal, e de facto foi. Para além disso, a defesa esteve mais uma vez mal. O Rodrigo e, neste caso, o Sidney. O Sidney não, desculpa, o Jardel, exato. Sidney também ficou no banco. Fraquinho, exato, o Sidney também ficou no banco. Essa aí foi uma opção que... E a opção pelo Moreira. E o Moreira também, que achas que foi para compensar o facto de não ter jogado com o Sporting na Taça da Liga? Talvez. Não pegava muito por aí. É como eu te digo, não sei o que é que se passou pela cabeça do Jorge Jesus. Provavelmente ele tentou ver este jogo como um jogo da Taça da Liga ou algo do género. E a verdade é que não era. A verdade era que era um jogo de Primeira Liga. Era um jogo que o Portimonense precisava. E há sempre um bocado aquele sentimento nas equipas mais pequenas, que é quando vamos à luz, vamos lá para fazer alguma coisa. Vamos lá para mostrar serviço. E o Portimonense vinha assim. E isso foi claro. Foi claro na maneira, principalmente na primeira parte, que foi uma boa primeira parte do Portimonense, e eles acho que vieram cá mostrar serviço e conseguiram mostrar, e o Benfica não conseguiu. E acho que as atitudes partem sempre um bocado de cima dos treinadores, e a partir do momento em que um treinador muda uma equipa completamente e quase que diz à outra equipa, pá, vocês vêm cá e é para levar 5-0, não interessa qual é que é a equipa que vai jogar, acho que isso se transmite um bocado nos jogadores, entende? Os jogadores acho que percebem isso. E entrou em campo um bocado com aquele sentimento de, pá, não interessa quem é que vai jogar ao meu lado, a gente vai ganhar e acabou. Somos o Benfica. E pronto, e acho agora, que isso foi claro. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Sabes que com este empate o Benfica comprometeu as não, não sei. Já tinha comprometido, mas sabes que agora o Porto corre o risco de vir fazer a festa ao Estádio da Luz. Sim, mas essa aí... Se ganhar o jogo, essa é uma realidade na qual eu não acredito. Podes-me dizer. Ele quer falar. Obrigado, Tiago, obrigado. Não, eu só queria dizer é que vocês o ano passado foram ao Dragão preparadinhos... Para ir festejar. Eu lembro-me. Eu lembro, eu também me lembro. Não conseguiram. Quanto é que foi? 2-3-0? Já não me lembro. Foi 3-1. 3-1? Ah, foi 3-1. Sim, conseguiram marcar. Ah, deve ter sido um cortador de relva que eu fiz, então. E agora é engraçado, a ironia da questão. Eu sinceramente não acredito que a gente vá festejar na Luz. Mas, se não me engano, um empate basta. Mesmo que o Benfica ganhe contra o Paços de Ferreira e o Porto ganhe, não sei se o Mário deve saber. O moderador sabe. O moderador sabe. É a vitória caso o Benfica não ganhe ao Paços de Ferreira. Ah, ok. O empate chega. Jornada. Sim, ok. Portanto, tá bem, é uma questão do Benfica também ser minimamente competente e ganhar o passo. Sim, ganhar o passo. Pá, lá está, mais uma vez, acho que é encarar o touro pelos cornos e acho que isso tem faltado num bocado em todas as competições. E eu agora vou dar um bocadinho de razão. Pela primeira vez na história do Bola na Rede, tu dizias aqui há coisa dois programas que nós íamos ter problemas em várias competições simultaneamente. Tu tinhas razão. Pá, agora é assim, o Jorge Jesus tem de ter uma cena, tem de ter a capacidade de perceber que no Benfica não pode haver só uma equipa de 11 jogadores e que tem de haver alguém por trás. E o alguém por trás, pá, não pode ser o Carrolo neste momento, pode ser daqui a uns anos. É pá, também não pode ser o Jardel ainda, muito menos ao lado do Rodrigo, neste momento não pode ser. O Filipe Menezes é para aquele esquecer. Penalti, o Kardec, por favor, esqueçam o Kardec, que eu já disse desde o princípio do Bola na Rede, não vale a pena. Só para fazer pão lá em minha casa e para construir prédios ali na Amadora. E mesmo assim, a questionar, epá, e pouco mais. Neste momento não... As não gostaste do Carol? Assim. É um jogador pelo qual eu tenho alguma simpatia, admito. Pá, mas não valeu a pena. Neste jogo não valeu a pena. Não valeu a pena. Com o César Pacheco à frente dele. Eu gostei muito do Luís Filipe. Pá. Luís Filipe é que fez ali uma exibição. Outro jogador continua a dizer que vale a pena ser o Benfica. É rápido e uma capacidade de passe espetacular e é inteligente. Assim, é não. Bastante. Bastante inteligente. Afonso, o que é que tens a dizer sobre o jogo do Benfica? Gostaste? Como sportinguista deves ter gostado, claro. Claramente. Claro, gostei. Muito sinceramente... Se jogar com um único titular não é atirar a toalha ao chão, não sei o que será. O Benfica não jogou bem, o Portimonense foi superior e não percebo a atitude de Jorge. Já o ano passado, contra o Liverpool, se não estou em erro, decidiu pôr o David Luiz ao lado esquerdo, pôr o Sidney a central e foi uma autêntica desgraça. Perderam a hipótese de continuar nas competições europeias e decidiram atacar só o título. Este ano parece que é ao contrário, decidiram abdicar do título para ficar apenas com as competições europeias e vamos ver como corre hoje. Se correr mal no final da época, eu acho que o Jorge Jesus se calhar sairá pela porta pequena. Pá, eu espero que não, porque acho que era um... Epá, era cuspir um bocado no prato do qual comemos, entendes? Pá, isso custava-me um bocado. Acho que temos também de saber lidar com um homem que num ano não teve um único erro e que no segundo ano acaba por ter alguns, é verdade. Isso que tu estavas a dizer do lado esquerdo do Benfica na defesa do David Luiz também se viu no jogo contra o Porto e viu-se a bela desgraça que foi. Epá, e de facto lá está, acho que foi o primeiro erro da época, não sei se vocês concordam ou não. E agora tem havido mais um ou outro que não vale a pena. Pá. Acho que o facto do Nuno Gomes ser assim tão subvalorizado, acho que é... Primeiro é um desrespeito para um homem que está no Benfica. E é uma coisa que, por acaso, é de ressalvar, é que ele não coloca problemas, ele está ali, é mais um, e ele, tinha, todo, é ele, um... tinha, ele tinha toda é a legitimidade. É a velha escola do Benfica, tens é chegar mais perto amor, do microfone, é não à camisola. Mal. Chega mais perto. É o amor à camisola, estou a dizer que sim, é a velha guarda do Benfica. Pronto, pá, isto já não se vai ver. Foi o Rui Costa, acaba com o Nuno Gomes, opá, e é só a malta tens que quer dinheiro. Tens o Luizão, de momento. E ele tinha toda a legitimidade para reclamar a oportunidade. E para os benfiquistas, um gol do Nuno Gomes é como se fosse uma vitória, portanto devem ter ganho contra o Portimonense. Não foi, né, mas soube bem, de facto soube bem. Aliás, desculpa, esqueci de mencionar o Mantorras. Mantorras também merece, porque o homem deu grande parte da sua vida ao Benfica. Agora vai ser olheiro lá em Angola. Eu não concordo muito com o que disseram de ser uma glória e por isso tem que continuar lá. O Liedson também era uma glória no Sporting e eu era a favor da saída dele porque não dava mais. E o Nuno Gomes já não dá mais há muitos anos. Não dava mais? Não, ele está farto de marcar gols lá no Corinthians. Põe-me no Brasil a jogar e eu também marco. É diferente. Pronto, é um campeonato diferente, obviamente. Epá, mas... Até o Alexandre lá agora está farto de marcar gols. O Nuno Gomes já tem há 3, 4, 5 anos que já devia ter sido Benfica. Vai para a Arábia, vai para onde quiser, mas no Benfica acabou, já não tem capacidade ele para jogar mais. Ele deve mais uma dia. Época e pendurar as notas. Não é essa a noção que eu tenho do meu clube. Acho que... Epá, acho que não me levem a mal, mas falando muito sinceramente, acho que entre estes três clubes o Benfica não é como, nem como ao Sporting, nem muito menos como ao Porto. Para além de criar jogadores, acho que cria personagens, cria alguém dentro do futebol português. E não é só a questão, apá, acho que as pessoas, e o Rui Costa é exemplo disso, veio acabar a carreira ao Benfica porque valia a pena. Não veio com aquela ideia de pá, nós vamos ser campeões, nós vamos ser campeões europeus, mas é pá, ali vale a pena, o Benfica é qualquer coisa, e acho que, pá, desculpem-me a sinceridade, nisso nós distinguimos dos restantes clubes. E portanto acho que o Nuno Gomes está ali não só pela coisa do dinheiro, não só pela coisa também de ser o jogador mais respeitado ali dentro, mas porque acho que sabe bem, e acho que isso é algo espetacular dentro do Benfica e que não deveria ser desprezado pelo Jorge Jesus. E acho que de certa forma ele tem contribuído um bocado contra isso. E é importantíssimo ter um jogador como o Nuno Gomes, sim, mesmo que só jogue de vez em quando, que infelizmente não é o caso. É importantíssimo ter um jogador daqueles no balneário. Sim, e, tu, sim. E tu vês todas as grandes equipas europeias, pá, Inter Milão, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, exatamente. Uhum. Opá, tem jogadores que, apesar de se reconhecer que eles já não conseguem dar muito mais, sim, eles têm estar ali no balneário. Tem de estar ali. Isso aconteceu mais ou menos com o Rui Barros, na altura do Porto, se bem que eram tempos diferentes, mas houve ali uma altura em que o Rui Barros já não dava muito mais ao Futebol Clube do Porto, mas os treinadores tinham noção que mantinham no balneário para ajudar a integrar os jogadores, sim, novos. Sim, podia também ter acontecido com o Vitória Bahia, por exemplo, que foi um caso um bocado diferente e um bocado também mais triste. Mas, aliás, desculpa, só quero dar aqui um último caso antes que me esqueça. Eu lembro perfeitamente quando o Cristiano Ronaldo, que já era a vedeta que era, sim, e é muito difícil lidar com vedetas, quando se portou mal, quando o Ferguson o substituiu ao meio de um jogo do Manchester United, em casa, o gajo ficou todo chateado, e soube-se, isto foi público, que no balneário o Ryan Giggs e o Paul Scholes deram-lhe na cabeça no balneário por ele ter tido o comportamento que teve. Portanto, vê lá tu, a velha guarda a dar na cabeça uma vedeta, já na altura era o melhor jogador do mundo, pá, não é qualquer um, não é qualquer um que lhe dá nas orelhas. Mas eu só queria dizer uma coisa em relação ao Rui Costa, é um bocado contraditório, porque o Rui Costa, quando renovou o contrato com o Milan, disse que queria acabar a carreira no Milan. Veio para o Benfica porque não tinha lugar no Milan, porque o Fixon tivesse lugar no Inter, de certeza absoluta também viria para o Sporting. Ah, facto, isso eu não acredito. Ele jogou até ao fim. Jogou até ao fim e fez um excelente trabalho. Mas eram imagens muito diferentes, se tu vires e analisares, eu pelo menos eu sempre gostei de ver o Rui Costa no Milan, pá, e ele tinha lá também um lugar, como dizia o Guimarães, quase tão grande como o Gattuso. A nível de balneário, não, enorme, exato, enorme. E eu acredito que ele saiu de lá com muito amor. Aliás, ele foi, até recebeu a bola, recebeu aquela carta do presidente do Berlusconi, lá da direção deles. Eu só não gosto do Berlusconi, mas de facto aquilo foi um ato bonito. De uma carta de despedida, o Rui Costa tinha uma importância magnífica ali dentro. E o facto de ir para o Benfica, acho que não foi só por isso, entendes? Obviamente que um jogador, e ele quando veio para o Benfica mostrou que ainda sabia o que era, sim, futebol. Pá, acho que não foi só pela coisa do ainda quero jogar, ainda quero acabar a carreira como deve ser, mas eu quero acabar ali. Tanto que ele, quando no jogo de despedida, eu estive lá, e ele teve um centímetro de dizer, eu faço mais uma época, e senti, e acho que toda a gente sentiu, que ele não ia fazer com aquela ideia de, para o ano se eu me magoo, eu não acabo com o esplendor que eu consegui acabar para o meu Benfica. Pá, isso foi espetacular, e portanto acho que aquele homem tinha mesmo de vir para cá, e acho que o mostrou, e acho que isso não vai haver muito mais. E o Nuno Gomes já podia ter saído. E diz-me uma coisa, Tiago. Neste janeiro, não saiu. Isso quer dizer muita coisa. Achas que o Nuno Gomes não joga? Achas? É um bocado óbvio que ele não joga, porque o Jesus tem de rentabilizar as contratações que foram indicadas por ele. Pá, olha, o Kardec. É, tá óbvio, bem, é tá um bem, critério, é verdade, dele, é o critério, é verdade, dele, mas é de certeza que é isto, que é por isso que o Nuno Gomes não joga agora, mais. Olha, isso eu já disse algumas vezes. Se o homem consegue dizer boas coisas quando nós ganhamos, e se consegue, tipo, às vezes ser como o Mourinho e dizer boas coisas relativamente a ele e à capacidade técnica dele, pá, às vezes também temos de ser um bocado humilde e dizer que não temos a passa na posse em certas coisas. A passa na posse? Desculpa, a passa na posse em certas coisas, obrigado. É pá, e ele de facto meteu, acho que a nível do Kardec meteu. Kardec, Éder Luís, o Jesus não está a acertar muito nas contratações. Eu acho que não, este ano também te digo. Este ano e o ano passado? O ano passado, acho que pá, temos. Ravi veio um bocado por influência do Rui Costa. Está bem, está bem. Grande parte da estrutura tem influência do Rui Costa. Tem um homem de bom futebol, sim, que é o Rui Costa, que ele tem mostrado saber fazer. Pá, o Filipe Nesse também falhou, por exemplo. Péssimo. Está bem, houve algumas falhas, mas também nos últimos anos temos tido treinadores. Sim, claro, esses, é relativo. Ele não peca por aí. Agora, peca pelo facto de, por exemplo, eu meto aqui um gajo que me custou 5 milhões e esse gajo tem de jogar. Tipo o Jara? Está bem, mas o Jara faz bom futebol. Tipo o Roberto, custou 8 milhões e meio. Vais-me dizer que... Vais-me dizer que não é um bom guarda-redes. É um bom guarda-redes. Não, é um bom guarda-redes. Há bocado o Mário disse que se tinham que rentabilizar as contratações, mas eu acho que rentabilizar contratações não significa acabar com carreiras de jogadores. Sim, pois, não, sim, não estou a dizer isso. Eu estou a colocar-me na perspectiva dele. Claro, o Nuno Gomes acabou a carreira dele. O Moreira tinha tudo para hoje ser o guarda-redes titular da seleção portuguesa. E não é porque foi e dou-te toda a razão. E dou-te toda a razão. Eu acho que o melhor que o Moreira fazia era pedir um empréstimo a um clube da Primeira Liga. Sim. Ou alguma coisa qualquer. Ele tem tanta capacidade, ou mais do que o Eduardo, por exemplo, na minha opinião, claro. Sim. Minha opinião. Eu tenho mais concordo, que o Patrício, não é? Mas pronto. Até o Beto. Eu preferia ver o Beto do que o Eduardo. Pô. Olha, ah, não guarda-redes não quer estar aqui a criticar o Eduardo. Paulo Santos. É muito bom. Muito. Paulo Santos, é grande guarda-redes. Eu não percebo o que aconteceu, é só mesmo. Nilson! Ai não, ele não é. poderia ser. Querem passar para o Sporting? Mais alguma coisa a dizer? Não, estamos bem aqui, vamos continuar. Vamos continuar no Benfica. Afonso, um empate a zero. Posso só dizer uma coisa? Pode. Quero só dizer a todos os benfiquistas, pá, continuem a acreditar. Eles são capazes de ganhar isto este ano, mas vai ser até às últimas. Eles já se suicidaram todos, pá. Vai ser até às últimas. Devias ter dito isso no início da época. Quando o treinador não acredita, os adeptos não vão acreditar. Também me parece muito pouco isso. Afonso, um empate a zero. No futebol, que está calado. Muito complicado. Um jogo muito fraquinho, mas o Rio Ave deu bastante trabalho ao Sporting. Não se percebia ali quem é que era a equipa que queria ganhar o jogo. Pois é, curioso, porque o Rio Ave equipava de verde e branco e, de facto, eu diria que naquele jogo o Sporting era o Rio Ave. O Sporting aos 32 minutos faz o primeiro remate pelo Valdez. E eu estou farto de dizer isto ao longo desta época. Eles são uma cambada de amadores, não sabem mais, aquilo não dá mais. Portanto, não sei o que é que se pode. Não gostas do Valdez? Eu gosto do Valdez. Acho que é dos melhores itens até que vocês já têm. Sem dúvida, mas o Yannick Tchalo continua a jogar, o Diogo Salomão vai para a bancada, coisas deste género. Espero que as eleições tragam um novo alento ao Sporting, porque está muito, muito... Já cheira a campanha aqui. Já cheira a campanha. Posso meter o colher? Podes meter o colher. Vocês acreditam sinceramente que vão mudar a 100% com eleições? Da mesma maneira que vocês acreditaram que irão mudar quando o Valiazedo saiu. É simples. Mas sabes... Já lá vamos às eleições. Espera lá. Vamos acabar com a análise do jogo. Eu acho que um de vocês de certeza que vai escolher um candidato. Portanto, Afonso, acaba lá a tua análise sobre o jogo. Como estava a dizer, primeiro remato aos 32 minutos para uma equipa que no início da época teria aspirações a ser campeão. Agora, se calhar, as únicas aspirações é manter o terceiro lugar e está complicado. Um jogo fraco do Sporting, uma grande exibição do Rio Ave com alguns jogadores que destacaram, o Braga ou o Bruno Gama. E do Sporting, o único que há de destacar é o Rui Patrício pelas defesas que fez e pelos golos que não concedeu. José Conceiro, de facto, não tem culpa nenhuma. Está lá para tapar buracos. Eu acho que até lhe devem agradecer. Sinceramente. Eram poucos os que corriam o risco que ele correu. Está-se a provar um verdadeiro sportinguista e... E continuava no Sporting após as eleições? Não, como treinador. Como um cargo, como um cargo, o cargo para o qual ele foi contratado. Tem contrato e acho que deve continuar. Achas que sim. Muito bem. Tiago, João, alguma coisa a acrescentar ao jogo do Sporting? Não há nada a acrescentar ao jogo por acaso, do Sporting. Olha, foi jogo que não vi e admito que não vi. Comentadores tão competentes que eu tenho, pá, muito bom. Isso foi novo a dizer, portanto. Sim, também foi um jogo tão fraquito que pouco há a dizer. João, queres falar do jogo do Porto? Aposto que queres, não queres? Não, queres? Eu também não tenho muito a dizer, porque a questão é... que do Porto, eu por acaso ando um bocado triste. Eu já não tenho muito a dizer do Porto, porque o Porto está sempre lá em cima e isso começa a me irritar, eu começo a ficar chateado. Porto constantemente lá em Seja cima, lá graça. Em cima. Seja não, eu estava à espera. Não, eu estava à espera que houve tipo. Que, é assim, porque de facto era como eu dizia, quer dizer, vocês têm um anúncio que é: há uma linha que separa o Benfica do Porto. E é o que eu digo, não. Eu começo a ver é que para vocês há uma linha, para mim há um buraco. Para mim há um grande, grande buraco que separa o Benfica do Porto. Um buraco com 13 pontos, um buraco com uma porrada de golos marcados, 7 sofridos, um buraco, pá, eu podia continuar, acho que vale a pena continuar, não continuar. No que toca ao Porto, grande vitória, obviamente, 2-0, atenção de referir, um penalti roubado ao Porto, achas que alguém falou sobre isso? Não. Não, e se o Porto tivesse... Não, e se o Porto tivesse perdido? Achas que alguém falava sobre isso? Também não. E achas que eu estava aqui a chorar? Também não. Estás a chorar agora? Não estou a chorar. Não confundas as coisas. Então, conta lá. A questão é esta. O Porto ganhou 2-0. O penalti ao Hulk, merecidíssimo, inquestionável. Agora, há ali um penalti sobre o Belucci. Ficam dois duvidosos, mas há um que eu acho que não é. O primeiro, eu acho sinceramente que é. Agora, ninguém falou sobre isso. Ninguém falou sobre isso. Teve-se tudo nas tintas. E o mais engraçado é, se o Porto tivesse perdido, vocês também não nos tinham ouvido falar, porque a questão é esta, nós não nos desculpámos com as arbitragens. O Porto é a equipa que é e tem de marcar, ponto final. O Guarín, cada vez mais a mostrar trabalho, já devia ser titular há algum tempo, mas a questão do Guarín é que ele é um gajo que sempre que entra, quer mostrar ainda mais serviço. Mostra dentes, mostra garras, mostra uma porrada de coisas. Portanto, eu também não percebo porque é que é tão subaproveitado, aliás. Eu percebo também a questão do André Villas-Boas, porque é uma pessoa inteligente. A cena é esta. E ele começa com um trio no meio campo bastante seguro, que é o João Moutinho, Belucci e Fernando. Sim. Segurança total. Depois, a meio, ele sabe que o Guarín será sempre um trunfo, porque o Guarín, entrando fresco, é o jogador mais forte que nós temos no meio campo. É rápido, remata muito bem, sim, percebes? E ele entra sempre com ímpeto. Ele quer sempre fazer bons passes e marcar bons gols. Daí que eu questiono. Portanto, ele se começar a titular no banco constantemente. E ele se começar a titular, eu também percebo a questão. Eu percebo a questão do Villas-Boas, percebes? Agora o penalti do Hulk, pronto, golo, nada a assinalar, um bom jogo do Porto. E mais tarde, e daqui o bocado tem mais umas palavrinhas a dizer. De resto, o Porto está na posição. Tens mais alguma coisa a dizer? Do jogo, sinceramente, não, porque segunda-feira eu cheguei a casa e pronto, e vi que estava lá o resultado, estava 2-0 e não vi mais nada, muito sinceramente. Não percebo, e tenho, por muito que me custem, vos dar os parabéns, porque vocês não escorregam nem um bocado. Se por um lado houve assim uma outra panóplia de coisas engraçadas e um bocadinho ilegais para o vosso lado no princípio da época, como lances mal assinalados, aconteceram neste momento e ultimamente não têm acontecido, portanto, os meus parabéns para vocês, têm estado bem, sinceramente. Portanto, achas que é só isso? Portanto, achas que o Roberto, por exemplo, não comprometeu o Benfica no início? Achas que sim, o Beto... Sim. O Beto. O Roberto. Achas que o Roberto em Braga não comprometeu? Não comprometeu? Sim, sem dúvida. Agora, podemos falar do jogo de Braga. Por acaso não falámos, não houve bola na rede. Não, podemos falar. Eu vou falar mais tarde. Eu vou falar mais tarde. Mas tu podes falar. Agora, se quiseres esperar que eu fale dele um bocadinho mais à frente. Está bem. Se calhar era melhor. Fazemos isso, então. Afonso, tens... Tenho uma coisa a dizer. O Porto pode encomendar as faixas de campeão porque isto está entregue. Eu gosto do Afonso. O Afonso é um gajo porreiro. Eu sei porquê. A figura da semana. Foram estas as decorações dos nossos três notáveis comentadores. Notáveis, vês como eu os trato. Vamos então passar para a figura da semana. Quem é que quer começar? Só voluntários. Afonso, queres começar? Posso, tu? Posso começar. Então pronto, como és o convidado, até tens prioridade. Vá, força. A minha figura da semana é o candidato à presidência do Sporting, Bruno Carvalho. Pelo simples facto de ser alguém que não quer seguir um projeto que já está acabado. É jovem, tem ambição, acho que se rodeia de uma equipa competente. O Augusto Inácio penso que é um grande sportinguista. Achas que para além de grande sportinguista vai ser um bom vice-presidente? Ou muito bem o que é que ele está a fazer? Não percebo muito bem, mas achas que vai ser? Achas que tem as competências necessárias para isso? Acho... Para o cara que está a ocupar? Ou que irá ocupar? É assim, para quem já teve Costinha... Sim, Augusto... as tentativas já foram muitas. Augusto Inácio é sempre bem-vindo. Acho um bocado triste as declarações que têm sido feitas em relação ao Bruno Carvalho. É o único candidato que tem um programa explícito com várias medidas que até hoje as tem cumprido. Prometeu que iria apresentar um fundo, o fundo foi apresentado. Depois há comentários de outros candidatos, inclusive é Godinho Lopes, que diz que nem categoria tinha para ser um Vale de Azevedo terceira. Acho que é grave, o Sporting nunca foi um clube... ao contrário de outros, se calhar, que usassem o nome das outras pessoas para Achas que isso nota-se algum desespero do Godinho Lopes para ganhar as eleições? Eu acho que ele estava demasiado confiante e nunca pensou que o Bruno de Carvalho fosse subir assim tão... Eu digo-te muito sinceramente, o meu voto como sócio estava definido para o Dias Ferreira, porque acho que o Raikkonen é um trunfo bastante forte, mas alterou-se nestes últimos tempos e com certeza votarei Bruno de Carvalho. O Godinho Lopes está com medo de perder com um candidato que ao princípio era um outsider. Claramente, ninguém dava nada por ele. E isto só demonstra que está com medo e que algo de novo se vai passar no Sporting a partir do dia 26 de março, espero eu. Muito bem. João Monteiro, queres passar à tua figura da semana? Força. Ora bem, a minha figura da semana, há falta de algo... A melhor opção... Sim, de melhor opção. Há falta da minha perspectiva, da minha perspectiva, e também, claro, a perspectiva clubística entra sempre. Há falta de personagem mais relevante. Eu poria o Hulk pela sua manifestação de solidariedade ao Japão. Acho que... Fofinho. Eu acho que este tipo de coisas nem sequer deveria ser sancionada com cartão amarelo. Ele levou o cartão amarelo por ter tirado a camisola, porque é muito diferente tu tirares a camisola e mostrares a mensagem toda e levantares a camisola. Já praticamente ninguém faz isso, já praticamente ninguém levanta a camisola. Quase todos arriscam o cartão amarelo. E viste aquela cena do Canute? Lembras-te disso? Em que ele... O Canute, Mário, relembra-me, o Canute é de que nacionalidade, sabes? Mali. Maliano, sim. Exato, e acho que haviam confrontos no Mali, é uma cena assim... Sei que ele apelou à paz num país qualquer, com uma mensagem dessas também, e teve para ser suspenso até pela própria FIFA, porque simplesmente acham que os jogadores não podem ter opinião política, ou pública, ou civil, o que é errado. Pela FIFA ou pela UEFA? FIFA? Acho que foi pela FIFA, sim. FIFA? Acho que sim. Mas já foi algum tu tempo. Lembras-te quando houve aquelas cheias na Madeira, o Cristiano Ronaldo também apresentou-se com uma camisola, sim, sim. Já não lembro de dizer Madeira, sei que dizia Madeira, agora o resto não sei. E também estava em risco de levar com uma multa, com um problema qualquer, e acabou por ser negado. Olha, por acaso não sei como é que ficou isso do Canute. Mas... Acabou por não acontecer. Agora, essa do Canute eu não me lembrava. Isso foi há quanto tempo? Ano e meio, talvez. Olha, essa já não me lembrava. Pois, mas isto no futebol há muita hipocrisia. Isto no futebol sim, há muita sim, hipocrisia. Dúvida. Vamos fazer um minuto de silêncio por um Olha, jogador. Pera, e tal. Acho que não, foi mais tempo. Pá. Acho que 3 anos, se não me engano. Ou não? Não sei. Eu já vos digo alguma coisa. A gente segue o jogo. Pronto. Tiago, já agora continua e diz já a tua figura. Deixa-me adivinhar. Vais escolher o Nuno Gomes. Tiago? Não ia escolher o Nuno Gomes. Estava com essa sensação, pá, não sei porquê. Pá, olha, mas por acaso, agora boa ideia. Mas não ia escolher por uma simples razão. Como diz ali o João, pá, acho que isto tem dado fraco futebol, pelo menos é a minha opinião. Apesar de eu ter-me fartado de gritar no jogo do PSG contra o Benfica, que a gente ganhou felizmente 2-1. E lá está, como foi o único futebol que eu vi nos últimos tempos de jeito, ia pegar então no Maxi Pereira para a minha figura da semana, porque o homem faz um jogo que, epá, eu arrepia-me todo, sinceramente, foi um jogo desgraçado. Ele tem a potência para jogar bem contra equipas francesas. Ele tem a potência para jogar na Europa. Nunca mais me esqueço, outra vez de pé esquerdo, aquele gol que ele marcou contra o Milan. Muito bom. E esta foi outra vez de pé esquerdo. O que mostra que é um jogador, pá, habilitado, digamos assim. Olha... E aproveito também aqui para esclarecer a tal cena do Canute. Não foi há... Quer dizer, foi quase há um ano. Epá, acho que foi a 9 de janeiro de 2009, uma coisa assim. E afinal, o que ele tinha era assim uma camisola a dizer Palestina. Pronto, era isto. Sim, estava a achar estranho que teria sido no Mali. Sim, Palestina, mas pá, um bocado assim em... dos confrontos entre Israel e Palestina. Pronto, todos nós percebemos isso, todos nós sabemos o que é isso. E basicamente, não foi a UEFA, mais uma vez... foi a Federação Espanhola de Futebol que o condenou a pagar uma penalização de entre 2.000 a 3.000 euros. Por causa do artigo 120, diz aqui, da Federação, que considera uma falta grave levantar a camisola, e estou a citar, para mostrar qualquer tipo de publicidade, slogan, independentemente do conteúdo ou do objetivo da iniciativa. No entanto, ele acabou por ser criticado, não só por causa deste artigo e deste delito e desta penalização dentro de campo, mas porque veio falar disto depois do jogo. E isso é que foi o mais grave, daí eu ter dito e ter referido este assunto. Mas pronto, continuando e passando à frente, estava eu a falar do Maxi, os tais golos de pé esquerdo, pá, grande jogador. Isto tudo para dizer que foi a minha figura da semana, basicamente, porque o senhor tem feito bom futebol e acho que se notou a diferença entre Maxi e Luís Filipe. Não era difícil. Maxi não está lá ninguém. Não era não difícil. Não está lá ninguém. Mas pronto, então vamos seguir então para o Fora de Jogo da Semana. O Fora de Jogo da Semana. Bom, passamos agora ao Fora de Jogo da Semana. É isso, pá. Tiago, queres começar? Queres, sim, estás, senhora, muito entusiasmado para dizer o Fora de Jogo da Semana. Estou a notar isso. Estou, porque é gente que não gosto. Então, daí, força. Daí ser uma Fora de Jogo da Semana. Uma Fora de Jogo da Semana é o Pinto da Costa. O quê? És um fraco. És um fraco, não. Olha, para mim, fraco é um senhor que vem à televisão dizer, com o peito bem erguido, e por outras palavras mais simpáticas, que não tem problema nenhum em ver o vice-presidente do Benfica levando os cornos. Passa a expressão. Portanto... E ele disse isso... Daí eu ter dito, por outras palavras. Ah, não. Foi a única pessoa neste país que não lamentou uma ação dessas no seio do futebol português. E eu já estou a explicar porque é que ele foi a única pessoa. Mas vá. Não, continua. Porque é que será? Eu sei porque é que ele foi a única pessoa. Acaba. Sei porque é que ele foi a única pessoa. Portanto, é assim, acho que futebol, pá, porradaria fora de campo. Pronto, lá está. Portanto, acho que é necessário termos um bocadinho de cuidado com as coisas que dizemos dentro de campo. Eu sei que não, tu dizes muita porcaria. Tanto dentro de campo como fora de campo, sendo mais fácil falar fora de campo, obviamente, porque nos ouvem muito mais do que lá dentro. Deixa-me só fazer-te uma pergunta sobre isso. Acreditas naquela teoria da conspiração que se fala agora? Sabes que o Vilas Boas estava no restaurante onde o Rui Gomes da Silva foi agredido. Sim. Dizem que o Vilas Boas estava no café e acusou... Não é um café, é um restaurante, pá. Indiferente, mas que foi ele que denunciou o paradeiro do senhor. Acreditas nisso? O paradeiro de quem? Do Rui Gomes da Silva. Ah, foi ele que mandou... É, pá, isso é feio. Não estou a dizer. Isso é coisa feia. É coisa que se fala coisa que o Pinto da Costa, na declaração, deu a entender que estavam a querer acusar o Vilas Boas de... Deixa-me explicar. Então, eu puxei este Fora de Jogo da Semana, exatamente para picar o Guimarães. Não. Pela falta de dignidade cá no futebol várias vezes. Pá, e o Guimarães, diz-me o que quiseres, mas esse senhor não tem dignidade nenhuma. Pronto, isso é ponto assente. Acho que ele discorda, mas ele já fala. Isso é ponto assente. Daí que eu também não teria dignidade nenhuma... Nem ponta de responsabilidade nenhuma se fosse. Agora também dizer que o Vilas Boas, pá, agora é um gangster. Pá, para mim é um treinador de futebol. O gajo mais nível do futebol português. O gajo com mais nível do futebol português. Sim. E querem-me dizer que o gajo agora está envolvido nisto? Comento. Acho que não vale a pena. Nem comento. Tu nunca... Pera, estava a falar do Vilas Boas. O gajo com mais nível no futebol. Sim, é, pá, desculpa. Conhece alguém que admitiu o erro? Sim. Conhece alguém que tenha feito uma meia-culpa? Na televisão não conheces, pois não? No futebol português não conheces ninguém. Também ele errou feio, porra. Ah, mas ó João, qual é o treinador que diz que tem a certeza absoluta que é um lance que... Exato. Que não interessa. Eu tenho a certeza absoluta. Ninguém pensa quando está a fazer um erro. Mas quando as pessoas percebem que estão a cometer um erro, são muito raras as pessoas que admitem e pedem desculpa. E foi isso que ele fez. É verdade. Mas isso mostra muito de uma pessoa. Vou dizer uma coisa. Sabes que às vezes há maneira de passarmos por cima dos outros admitindo erros. E acho que ele conseguiu fazer isso nessa declaração. Mas são outras histórias. Mas eu estou a defendê-lo de qualquer maneira. Acho que, pá, não faz sentido estar aqui a dizer que o homem é um gangster. Agora passou para o negócio da máfia em vez de ser treinador de futebol lá mesmo. Não vale pode não ser um gangster, mas é um facto que o Porto transforma as pessoas. Os jogadores e os treinadores vão para lá e ficam diferentes. Afonso, às 6 horas no parque de estacionamento, eu e tu. Combinado, mais combinado. Pá, Afonso, olha, já agora continua, Afonso, e dá-nos lá o teu Fora de Jogo da Semana. Por coincidência, é parecido aqui com o meu amigo benfiquista. Não é nada. Lá está, há que se dizer as verdades. Não pus o Pinto da Costa, mas pus as agressões ao vice-presidente do Benfica, Rui Gomes da Silva. Acho que não é um ato que se for verdade, eu acredito que seja, não beneficia nada o futebol. Aumenta a rivalidade entre clubes, desconfianças, por aí fora. Eu acho que estas coisas é contribuem... Eu acho que no fundo ninguém aprova isto. Não, né? Exato, só que são estes pequenos pormenores que se vão tornando grandes que fazem com que o futebol português seja cada vez mais violento. Porque eu vou ao futebol há muito tempo e não posso dizer que no jogo Sporting Benfica foi a primeira vez que eu tive medo de estar dentro de um estádio. Acho que isto está a chegar a um ponto em que pode não ter retorno. É grave. Responde-me agora uma coisa, e se algum de vocês também quiser falar sobre isso, eu acho que é muito interessante. Vocês, não sei se viram no jogo do Real Madrid com o Lyon, a manifestação da homenagem dos jogadores do Real Madrid no final do jogo. todos meteram a camisola em homenagem ao Abidal. Não acham que também parte um pouco dos jogadores e dos dirigentes o clima de paz entre clubes? Olha, eu acho que parte do moderador não vender o tema que vai ser a notícia da semana. Pronto, mas não era para falar, era só para falarem no clima entre clubes. Sim, não acham sim, que... pá, sem dúvida. Eu acho que se os dirigentes darem o exemplo, os jogadores já seguem. Está, é isso. É simples. E queria só acabar a minha intervenção em relação ao Fora do Jogo da Semana com as declarações do Pinto da Costa que eu tive ao trabalho de escrever aqui num papel, que é: podem simular agressões a qualquer palhaço, nós temos que continuar o nosso destino, que é vencê-los. Cá está, era esse tipo de declarações que eu falava. Isto é fenomenal. Não é grave. Isto é fenomenal. O senhor Jorge Pinto da Costa já deveria ter saído do futebol há muito tempo, porque é por culpa dele, e não só, mas principalmente dele, que estas situações acontecem, que há bolas de golfe contra o autocarro do Benfica, cada vez que o Benfica vai jogar ao Porto ou a Braga, é por culpa dele que estas situações se passam, e isto é demasiado triste. E era isso que eu dizia, a dignidade, pá, acho que mesmo que seja a nossa claca fazer, e desculpem a expressão caca, acho que somos homenzinhos, caca sim, tá bem, somos homenzinhos, pá, para ter dignidade. Vou ignorar essa. O futebol não é isto. E o futebol não é isto, e um homem não pode vir, com a idade que tem, com o estatuto que tem, com os anos de futebol que tem, rir-se para a televisão e dizer: é pá, deem mais no palhaço um bocadinho, é que eles querem merecer. As pessoas ouvem, as pessoas copiam, as pessoas imitam quem está no poder, e ele tem o dom da palavra, toda a gente vai segui-lo. Os adeptos do Porto vão-se pôr do lado dele, como é óbvio, não se vão pôr do lado do vice-presidente, e isto dá cabo do nosso futebol. João, não queres falar sobre isto? Já agora aproveita e dá-nos o teu Fora de Jogo da Semana. É a tua inabilidade para comentador, é o Fora de Jogo da Semana. Ah, que engraçado, tem piada. Não trouxeste uma cordinha para enforcar, uma cordinha portátil. Uma fora de jogo da semana. Aliás, primeiro vou falar sobre isto. Primeiro vou falar sobre esta questão, antes de mais. Acho que o Afonso tem razão. As declarações do Pinto da Costa são estúpidas. Não vale a pena estar aqui com floreados, são mesmo estúpidas. Eu gosto do gajo, defendo o gajo sempre que posso, mas também faço um esforço para tentar ser justo e imparcial. Ui! Cala-te, Tiago. Ui, em 6 programas, hein? Cala-te, Tiago, ando no ginásio, cuidado. são desnecessárias. Agora, eu também. Também há uma coisa que eu acho piada. Quer dizer. Agora aquela parte em que ele vai dar na casa. Não. Depois do almoço, e ele sai, o vice-presidente sai. Sim. Durante o dia, de um dos restaurantes mais famosos da zona da Foz, vocês se calhar não conhecem, mas eu conheço. Mas eu conheço. Não há uma única testemunha relatada que tenha visto os acontecimentos. Quer dizer, o presidente da Câmara de Paredes não viu nada, a mulher dele não viu nada, a mulher do vice-presidente não viu nada, e depois eu acho piada que o vice-presidente diz que ele tinha sido agredido de uma maneira bárbara. De uma maneira bárbara. Isto estou a citá-lo. Mas tem calma, estás a falar do vice-presidente do Benfica? Sim. Ah, sim, sim. Ah, okay. Foi agredido de uma maneira bárbara. Sim. E depois o vice-presidente vem a admitir que levou duas bofetadas e os gajos desataram a correr. Encapuçados! Portanto, é perfeitamente normal. Num dos sítios mais famosos da Foz, durante o dia, se tivesse ido depois de jantar, eu ainda estava com outro, durante o dia não haver uma única testemunha. Ninguém viu nada. Portanto, e depois há um a dizer que ele foi agredido de uma maneira bárbara e levou duas chapadas. Isto é uma maneira bárbara? Pá, depende, não sei. Depende não, da chapada. Não sei. Se calhar eu acho que o pessoal do Ruanda, que ficou com as cabecinhas cortadas há alguns anos atrás, se calhar discordava um bocadinho dessa maneira bárbara, percebes? Agora, tá, agora, isto são maneiras de dizer as coisas. Agora, isto agora, é logo o primeiro ponto. Agora, e não deixo de dar na cabeça. Tem calma. Eu não deixo de bater na cabeça do Pinto da Costa. Ele não tem nada a dizer aquilo. Estavas tu a dizer que o tal o presidente de Paredes, né? Exato. O presidente da Câmara de Paredes. É mentira que ele disse que viu. Ele disse que viu. Vou-te só corrigir. Não. Ele disse que viu. Ele disse que viu. Então, sabes quem é que desmentiu? O próprio vice-presidente, que disse que estava, se não me engano, perto do carro, à espera dos três, do presidente da Câmara, da mulher dele e da sua mulher, da mulher do presidente da Câmara, portanto, as duas mulheres e o presidente da Câmara, estava à espera deles quando chegaram os tais dois gajos encapuzados. Portanto, o que é isto? Mas estão a gozar comigo? Um diz uma coisa, outro diz outra. Ninguém viu dois gajos encapuçados. Ninguém sabe, ninguém viu nada. Opa, isto estão a gozar comigo, pá. Só uma coisa, qual é que era o objetivo de algum deles inventar aquela história? É isso que eu não percebo. Há uma porrada de coisas que a gente não sabe o objetivo e nunca irá saber. Agora a questão é esta. E eu não digo que aquilo não aconteceu. Eu não digo que aquilo não aconteceu. O que eu acho muita piada é estar-se a fazer um filme gigante à volta disto, que até no site da Bola, volta e meia, o Benfica tem direito a dois separadores, em que um deles é para falar da agressão, e no entanto, ninguém viu, não se tem informações mais nenhum, não se tem mais nenhuma informação, as únicas informações que se tem é o vice-presidente a falar e o presidente da Câmara Municipal de Paredes a falar. Mais nada. E depois temos o André Villas-Boas a dizer assim, a ser verdade é de lamentar. Que isto aí, então, eu adoro essa declaração. Adoro essa declaração. Depois temos o reverso da medalha, que é o Pinto da Costa a ter aquela infelicidade, ainda por cima de utilizar a palavra palhaço. Olha, totalmente desnecessária. Deixa-me dizer uma coisa. Muita coisa aqui também é fruto da comunicação social do teu país. Porque é assim, temos de perceber uma cena que é, o homem é agredido, se calhar quem o agrediu... Alegadamente. Eu não estou. Tá bem. Agora assim, eu acho que ele foi agredido, porque senão, de facto, é preciso ser um ator fantástico e inventar isto durante duas semanas. Um ator fantástico. Oh, Tiago, é assim, enquanto que tu não souberes o que é que se passou exatamente, não dá para dizer eu acho que o homem foi agredido. Eu ia continuar o meu fio de pensamento se me deixasse. Eu disse ao Hugo logo no segundo programa. Se ele nunca viu o Pelé a jogar com frequência, nem o Maradona a jogar com frequência, ele não pode dizer que um é melhor do que o outro, porque ele viu pormenores. Percebes? Eu vejo pormenores do Messi, vejo pormenores do Ronaldo. Achas que eu tenho competência para dizer qual deles é que é o melhor? Não, ou eu vejo jogos, eu não vejo jogos, ponto final. Portanto, enquanto que tu não tiveres a par daquilo que se passou, enquanto tu não tiveres as informações todas, percebes? Não dá para dizer o que é que se passou. É tudo especulação. Para já é tudo especulação. E eu estou a dizer assim, pode o homem muito bem ter sido agredido, tudo bem. No entanto, pode não ter sido também toda aquela história de toma lá, agora estás a levar chapadas que é para dizeres mal do Porto. Pronto. Ou seja, pode haver coisas erradas, pode haver pormenores mal dados. No entanto, o que eu estou a dizer é a comunicação social também soube dar o empurrãozinho por trás. Pronto. Pois soube dar, no entanto, mas isso é normal. Pá, a atitude do Villas-Boas foi a melhor do género. Se aconteceu, pronto, é pá. Foi mal, não devia ter acontecido. Ponto final, encerra essa questão. Agora não tem de vir o outro dizer deviam era ter dado mais no palhaço. Totalmente pá, razão. Pá. Toda a razão. O homem teve bem. O homem teve bem. Se aconteceu, não deveria ter acontecido. Estamos todos de acordo. Tiago, já acabaste? Já. Ah, és assim. Ai, tu és assim. Sou assim. Olha, então vou fazer uma inconfidência. O Maré é do Benfica. É mentira. Pronto, está feito. João, queres confirmar? Confirma. Pumba, dois. Queres confirmar também, Guimarães? Não, eu confirmo que ele é do Sport Clube Tartarugas. Pronto. João, queres continuar? Diz-me já o teu fora de jogo da semana. Portanto, o meu fora de jogo da semana ainda é mais rápido que aquilo que eu disse. Fora de jogo da semana será o Benfica, e neste caso Jorge Jesus, por uma razão. Eu sempre disse que o Jorge Jesus é grande treinador, é muito bom. Só que da mesma forma que eu também tinha dito, a semana passada, ou há duas semanas, já não sei, que o Jorge Jesus e o Benfica, não sabem gerir muito bem o plantel. Agora a questão é esta. Eu vou voltar a dizer aquilo que estou farto de dizer. O Benfica andou a escorregar setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro e metade de fevereiro, jogou muito bem e já era o clube que melhor jogou futebol praticava em Portugal. Sempre citando. Ok, toda a justiça. Sim, senhora. Só que agora o Benfica começa a deslizar. E o que eu acho piada é que o ano passado, e o Afonso já fez referência a isto, o ano passado o Benfica teve de sacrificar a Taça UEFA e a Taça de Portugal para ganhar o campeonato. E agora teve de sacrificar a Liga dos Campeões e agora o campeonato para tentar ganhar alguma taça. A questão é esta, o Jorge Jesus é bom? É muito bom, só que ele é burro, porque é assim, agora tu viras-te para mim e dizes assim, não pá, ele não pode fazer mais porque ele não tem mais jogadores, tudo bem, se ele sabe que não tem mais jogadores, porque é que ele em janeiro não consegue ter consciência de que ele está em quatro frentes e não consegue dizer assim, é assim, o Benfica é o clube que melhor futebol joga em Portugal, mas nós sabemos que não temos assim tantas escolhas para continuar a ser a equipa que melhor joga futebol em Portugal. Portanto, o caso do Benfica foi um caso pontual. E quando o Benfica está em muitas frentes, paga a fatura e tem sempre de sacrificar. Na minha opinião, o Benfica, quem tem culpa é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, ainda por cima, porque a questão é esta, é também aquilo que tu dizes. O Jorge Jesus não pode estar a dizer assim as coisas para elevar o Benfica, se ele não tem consciência que daqui às a mês e meio, dois meses, vai escorregar. Não pode ser, sim. No mês de janeiro e fevereiro, vocês estiveram muito bem, sem dúvida, a melhor equipa. Sem dúvida, a melhor equipa. Até conseguiram ter o Coentrão a ser eleito o melhor jogador do mundo no mês. Uhum. Só que depois disto, vocês escorregam. É desnecessário. Notícia da semana. Bom, chegamos agora à notícia da semana, como ouviram. Já sabem, como é habitual, sou eu que escolho a notícia. E a notícia que eu escolhi para hoje foi o tumor do Abidal que foi detectado agora no fígado. Afonso, queres começar a comentar esta? Sim, isto não é uma situação assim muito agradável, mas... Não, não é. Posso começar. É triste que afete um jovem, porque independentemente de ter 31 anos ainda é um jovem, se calhar já é velho para... Não terá muito mais anos à frente como jogador de futebol, mas terá de certeza como pessoa e creio que conseguirá ultrapassar este problema. Como o Xavi disse, em relação ao Abidal, são estas situações que fazem unir um balneário e que dão força à equipa para continuar a lutar. O Abidal merece todo o respeito e que melhore rapidamente, porque acho que é um bom jogador, um bom lateral, e pode, espero eu, continuar a dar o seu contributo ao Barcelona. Tanto que hoje o presidente do Barcelona veio dizer que lhe iria renovar o contrato que expira em 2012 e que não vai contratar ninguém para o substituir. Portanto, mostra uma grande prova de confiança em relação à sua recuperação. Pronto, João, queres falar tu agora sobre isto? Ora bem, é o caso que é, não vale a pena estar aqui a dizer, mas eu acho que é de louvar a atitude do Real Madrid, que queriam utilizar camisolas, se não me engano, de apoio ao Abidal e que a UEFA não permitiu. Utilizaram no final do jogo, eles ainda conseguiram utilizar no final do jogo uma camisola em homenagem ao Abidal. Sim, mas eu acho que a ideia inicial deles até era entrar. E porquê que não aconteceu? A UEFA não permitiu. Sabes uma coisa que eu não gosto do futebol? Não gosto da UEFA. Não gosto. Não, acho, sim, não, mas eu não acho, faz sentido. Eu acho que o Platini tem de ser da UEFA. Não, gosto muito. Acho que é um senhor muito inteligente. E eu acho piada, repara, agora temos árbitros de baliza. Estava a ser irónico. Temos árbitros de baliza, sim. E não foi o Benfica que ficou com um penalti por marcar? Dois, pronto. Portanto, grande Platini. Aquilo é coisa, por acaso estava a comentar isso com um primo meu aqui há pouco tempo, aquilo é coisa para, eu estava-lhe a dizer, sabes aqueles anúncios, acho que é da Sagres, ou o que é, que a malta vai lá marcar penaltis durante os jogos do campeonato. Deve ser uma cena qualquer da Carlsberg, que era é penalty tipo, cup, acho que é da Sagres. Deve ser um concurso não qualquer. Não há publicidade no Bola na Rede. Deve ser um concurso também qualquer de uma cervejaria internacional, que permite um gajo vestir-se de árbitro, e ver o jogo atrás da baliza, que é o árbitro de baliza. Porque é a malta que vai para ali vestido de árbitro, com uma bandeirinha, e que está ali. Assim, exatamente como eu estou, sem fazer nada, durante 90 minutos. É fenomenal. Isso é bonito. É muito giro. E a UEFA permitiu. E lá está, e lá está. Okay. E a UEFA permitiu. Não, mas a UEFA tem estas incongruências, que não se percebe muito bem. Permite umas coisas e depois não permite outras. Quer dizer... Uma cena de apoio a um colega, não é um colega de equipa, é um colega de profissão. Ainda por cima, a rivalidade entre o Barcelona e o Real Madrid, isto em termos mediáticos, tinha um impacto enorme no resto do mundo. Percebes? Real Madrid e Barcelona, eles não se podem ver à frente. Isto em termos, tanto nacional como internacional, tinha um impacto fenomenal. Agora, achas que isto acontecia entre Porto e Benfica? Não acontecia, mas se acontecesse, se tinha um impacto nacional brutal. Não tanto ao nível internacional como o Real Madrid e Barcelona. Mas a nível mediático, na mentalidade das pessoas, tinha um enorme impacto. Isto é quase a mesma coisa que tu veres. Um preto racista e um branco racista, os dois não podem um com o outro, e vê-los a dar um abraço, e ser público, eles não se podem ver um ao outro, pois. E vê-los a dar um abraço na televisão, opa, e de um cumprimentar, e a falarem numa boa, isto tem um impacto sobre o racismo fenomenal, portanto, e acho que a UEFA não tem visão para perceber estas coisas. E o Platini é completamente old school, mas isso já se percebeu no que toca à entrada das novas tecnologias. O futebol é o único desporto que necessita de novas tecnologias e não estão a ser aplicadas, mas isso também não tem tanta culpa do Platini. O Blatter, um gajo com um nome que tem José Bexiga, só pode ser mau, não é? Joseph Blatter, que raio de nome é esse? Mas sai o Platini e tenho a certeza que entrará o Gilberto Madeira e fará um trabalho bem melhor. Tiago, queres acrescentar mais alguma coisa ao que já foi dito ou podemos avançar? Sim, acrescento apenas recuperações para o senhor, porque é um jogador que eu admiro e vai para muitos, muitos anos. Portanto, força aí, rapariga. Pronto, vamos então para a zona de apostas e acabar com o programa. Zona de apostas. Chegamos agora à zona de apostas. Temos um Porto Académica. João Monteiro, queres começar a falar sobre o jogo? O Porto vai ganhar, não tenho a menor dúvida. Não estou a ver grandes alterações a serem feitas na equipa. Continuam com o ímpeto que estão. Vão querer ir à Luz com esta vitória atrás. Quem é a Académica? Não. Ah, desculpa. Mas eu posso já falar do teu, porque quer dizer, o meu já está tudo dito. Mas sim, é o que eu digo, eu estou triste, porque já não há muito que eu possa dizer sobre a minha equipa. Tá bem. Agora, o Benfica vai jogar Paços de Ferreira, é um campo sempre difícil. Uhum. Sinceramente, espero que vocês ganhem, que é para nós podermos chegar à Luz e ser um jogo muito mais interessante, uhum. Porque acho que se vocês perderem ou empatarem, não vai ser tão interessante. Mesmo que o Porto perca na Luz, não se trata disso. Eu quero ver um jogo de emoções, que já não tem um jogo desse há algum tempo. Portanto, eu acho que vocês vão ter grandes dificuldades em Paços de Ferreira, mas espero que vocês ganhem para o jogo na Luz ser bem disputado. O Sporting, União de Leiria, está com uma série de derrotas, quer dar a volta. O Sporting também está a querer dar a volta, e esse é provavelmente o jogo mais interessante da jornada, porque estão duas equipas a querer dar a volta, e vai ser bonito. Sou eu que falo agora, Mário. És tu. Portanto, o Ferreira jogo mais interessante da semana é entre duas equipas que não sabem jogar futebol. Faz sentido. Não tem a ver com não saber jogar futebol. Desculpa, não tem a ver com saber jogar futebol. Tem a ver com as emoções que eles vão pôr lá no campo. Os dois vão querer dar a volta. Os dois vão querer dar a volta. Tá bem, vamos ver. Tu vais ver, deixa eu vou tar, ver. Vou ver. Eu não vou ver. Tu vais ver que umas coisas. Se for na Sport TV, não vejo. Sporting já não dá a volta. É um jogo muito interessante. Tiago, o Paços de Ferreira. Isto era a tua expressão de emoção. Um jogo muito interessante. Pá, como dizia ali o nosso caro. Tripeiro, digamos colega. Assim. Colega tripeiro, pá, vai ser um jogo difícil, é verdade. Aproveito também, fui buscar aqui umas estatísticas, que eu sou uma pessoa muito responsável. A última vez que o Benfica não sofre um golo contra o Paços, remota à Liga de 2003-2004, portanto, jogos não, sempre... Sofre um golo com o Paços? Tenho certeza disso? Sim, mas sim. Nos dois campos ou só no campo de Paços? Nos dois campos. É, pá, sempre está estranho. Mas... Muito estranho e... É assim, não acho tão estranho, porque era um bocado isso que ele dizia. São jogos sempre muito complicados. É uma equipa que eu gosto bastante de ver jogar futebol, é o Paços. E que este ano, e eu já falei disto neste programa, tem sido uma equipa em crescendo constantemente. E tem estado até em lugares cimeiros. Portanto, pá, vai ser um jogo difícil. Interessante também... Pá, espero que o Paços não faça a cena do costume, que é fechar-se às vezes. Não tem sido essa equipa... O Paços deste ano? Exato, é isso que eu ia dizer. Não tem sido essa equipa este ano. Portanto, espero que não seja no jogo contra o Benfica, porque seria triste refutar essa equipa tão fantástica que tem sido durante esta última época. Pá, faz favor, não façam, porque se não fizerem vai ser um bom jogo. O Benfica, que traga um plantel decente, não como aquele que trouxe contra o Portimonense, e vamos ver um bom jogo, eu acredito que sim. E deixo aqui o meu apelo, posso deixar aqui o meu apelo? Podes deixar o teu apelo. Faz favor, Jesus, deixa lá jogar um bocadinho o Nuno Gomes outra vez, que acho que o senhor achas tem que vai ser titular com o Paços? Achas titular que difícil, e eu compreendo porquê. Agora é assim, se é para andar a poupar a equipa novamente e se há jogadores cansados, como é o caso do Savioli e do Cardoso, que provavelmente poderão estar cansados graças a este jogo contra o... Uhum. Contra o Paris, exatamente. Simplesmente há que pensar, se eles estão cansados, não é o Kardec que vai solucionar. E o Nuno Gomes está lá de espírito, e se está lá no balneário, se calhar também pode lá estar um bocadinho de vez em quando em campo. E relativamente aos outros jogos, queres deixar algum prognóstico? Sporting Leiria e Porto Académica? Tens alguma coisa a dizer? O Porto joga em casa? O Porto joga em casa. O Benfica é o único que joga fora. Acredito que não vai ser um jogo muito difícil para o Porto. No entanto, também outra equipa que eu gosto bastante, a Académica. Acho que esta vai ser uma boa jornada, sinceramente. A Académica não tem feito um mau campeonato, pelo contrário. No entanto, contra o Porto, sei lá, acho que não vai ser muito difícil para o Porto. Tem estado com uma... Lá está com uma coisa que o Benfica não tem tido, que é boa gestão. Têm tentado com os jogadores minimamente frescos e, portanto, talvez seja esta altura em que vocês tropeçam, mas não vai ser um tropeção, digamos assim, isso eu tenho a certeza. A derrota fica para o Estádio da Luz, é, Tiago? Eu acredito que sim, acredito sinceramente sim, estou a ser muito sincero. Contra o Sporting, acho que não vai ser um jogo interessante, sendo muito sincero, não te querer picar, Afonso, muito sinceramente. Não, eu concordo, também não vai ser um jogo interessante. Sporting não arrisca, portanto, não será exato, acho é o regresso do Sapinto ao Estádio de Alvalade, é a única coisa assim. nem isso dá emoção ao acho que vai ser o jogo de jogar no erro do erro, pá, e tanto pode ser interessante em alguns momentos, há de haver um ou outro momento assim de contra-ataque, assim, um bocado interessante, um jogo um bocado rápido, mas que não vai passar muito daí, eu acredito eu. Pronto, e Afonso, para concluir, Sporting Académica, o que é que tu tens a dizer? Sporting União de Leiria. Sporting União de Leiria, exatamente. Eu gostava que fosse uma vitória, mas aposto num empate. Não vai ser um jogo. Acho que o Sporting não ganha em casa ao Leiria. Acho que não. Acho que não vai ser um jogo emotivo e ainda estou a pensar se de facto vou ver esse jogo. Benfica, Paços de Ferreira. Espero muito sinceramente que o Benfica ganhe, porque com o empate que eu prevejo no jogo de Sporting, União de Leiria, se o Benfica não ganhar ao Paços de Ferreira, o Paços de Ferreira aproxima-se perigosamente do Sporting, eu não quero isso. Em relação ao Porto, como disse há bocado, o campeonato está entregue, vai ser uma vitória, portanto, não há muito mais a dizer. Achas que o Paços de Ferreira é das equipas mais perigosas para roubar o quarto lugar ao Sporting? O terceiro lugar ao Sporting, peço perdão. Sem dúvida. Eu acho concordo. Que sim. Eu acho mais perigoso que o Guimarães, na minha opinião. E Braga, não? O Braga está com um jogo a menos e se ganha, fica em quarto lugar. Eu tenho gostado muito do Paços de Ferreira, tem sido uma agradável surpresa. Sim, é talvez a surpresa da Liga este ano. Certamente. Pronto. Pronto, e mais ninguém quer falar sobre os jogos, não? Não, tu já disseste que não. Pronto, então vamos mas é concluir o programa. Já queria apenas aqui anunciar que para a semana temos um especial, Bola na Rede. Oh. O Tiago e o João Monteiro não vão estar cá. Ainda bem. Que vamos ter férias, um especial é eleições. Vamos ter cá vários comentadores do Sporting. Esperem para ver. Até para a semana. Já sabem que nos podem continuar a acompanhar na nossa página oficial do Facebook, que estamos quase nos 200 fãs, não é? Estamos quase lá. Estamos com 199. As pessoas vão distinto. Hoje vamos chegar aos 200. Hoje, se Deus quiser, vamos chegar aos 200. Ah, eu gostava de também realçar uma coisa. É a originalidade das despedidas do Mário. Que são sempre iguais. Costumam ser muito diferentes. Que é a nossa página, que é muito boa. Ah, mas eu tenho que promover a nossa página. Não, mas com a minha prestação hoje, as despedidas... Hoje vai subir, e vamos ganhar fãs. Aposto com a visita do Afonso, vamos ganhar fãs. Eu trago muita gente. Olha, e viva o Benfica. E pronto, é tudo, e até para a semana. Bola na Rede.